profundezas do arvoredo habita uma velha esgroviada. Evita o sol da lua, tem medo, pois sombria a sua alma penada. Nas profundezas da floresta, oculta em carvalhos e pinheiros, existe uma velha a quem só resta espalhar maldições pelos outeiros. Caminhará para sempre sem morrer, pois nela não há nada que pereça. Velha poesia para sempre ser. A velha que esperas nunca no teu caminho apareça.